como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. Deus poderoso, mandar aqui uma luta especial para todos nossos irmãos e amigos, ouvintes do programa Semeia da Verdade. Estamos chegando ao final de mais um ano e Deus tem nos abençoado poderosamente. Quero desejar a todos Feliz Natal e um próximo ano novo de muitas bênçãos. Eita Deus de maravilha, Deus tem abençoado seu povo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, do Senhor, permanece para sempre. Muito bem, nós vamos em frente aqui, missionária. Vamos mandando alô frente, pro povo, né? Dois, aqui atrás vem gente. Mandar aquele alô especial pro meu amigo evangelista, irmão Antônio, sua esposa, irmã Diana, seu pai, irmão Josué, a sua mãe, irmã Lúcia, o diácono Jonathan, diaconisa, irmã Isabela. Todos da família recebem o nosso abraço aí, viu? Manda um alô aqui para a irmã Lúcia do irmão Bebê. Alô, irmã Lúcia do irmão Bebê. Tá tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Recebe aí o nosso abraço, viu? Manda aqui um alô toda especial para a irmã Maria Francisca. Sempre ligadinha no programa Semeia da Verdade. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Toda a sua família, viu? Eita, Deus poderoso! A irmã Maria Francisca, pastor, tá lá no Açude de Barreiras. Muito bem. Mas o esposo dela, o irmão Juscelio, se balançando na rede e ouvindo o programa. Eita, trebão! A vida dele está difícil demais, não tá, pastor? Tá. Meu Deus do céu! Pense do trebão, viu? Eita, maravilha! Ela disse que estão de férias. Isso é bom demais, isso tudo é Deus que faz, não é? É bênção pura sem mistura. E a irmã Maria Francisca pediu um louvor e nós vamos já atender, não é isso, pastor? Vamos atender. Porque aqui é assim, pede, a gente toca. Muito bem. Não é? E o pessoal de Goiânia apareceu? O pessoal de Goiânia, hoje estão preparando o Natal deles lá, estão... Numa correria só, menino. O negócio lá tá ficando chique, viu, pastor? Tá. Só, o pessoal só mandando foto pra mim aqui, né? E eu só na vontade de estar lá com eles, mas... Deus proverá. Deus proverá. Deus no comando. Fala disso, vamos ouvir aquele hino, Deus proverá. Depois. Já, já. Primeiro nós vamos atender a irmã Maria Francisca. Quem é que canta ele? Deus proverá? Sei não, não sei nem qual é esse hino. Vou lembrar aqui. Pronto. Vamos atender a irmã Maria Vamos Francisca? Vamos atender. Antes, pastor, eu quero mandar um alô também aqui para a irmã... Deixa eu achar aqui o nome dela. É, nós encontramos hoje dentro do supermercado, não foi? Sim. E ela disse... É vocês que fazem aquele programa? Eu disse, é nós mesmo. Ela disse, eu ouço o programa todos os dias, não perco de jeito nenhum. É a irmã Claudiana Gomes, lá do Curral Queimado. Alô, minha irmã, tá tudo bem por aí, minha irmã? Tudo na Santa Paz? Recebe o nosso abraço, viu? Deus abençoe você e toda a sua família. Tava ali fazendo as compras pro Natal e vai ser bênção aí na sua casa, viu? Irmã Claudiana é altona, né? É. Eu olhei assim, meu Deus, a mulherona. Eu sou pequenininha, né? Um abraço, irmã Claudiana. Obrigada pelo carinho da audiência, minha querida. Continue sempre assim, ouvindo aí, viu? Vamos atender? A irmã Vamos Maria atender. Francisca, ela pediu louvor com a dupla Raíssa e Ravel. Pense no hino lindo, pastor. Qual o louvor? Mundo Colorido. Tem bom gosto, não tem, irmã Maria Francisca? Eu gosto demais de louvor. É bom demais da conta. O que é isso? Pois vamos ouvir o louvor. Raíssa e Ravel, Mundo Colorido. Perdido em um sonho colorido, eu te rejeitei. Ilusão, Senhor, como sofreu meu coração. Ah, como eu chorei. Outra vez eu vi o que era belo se acabar. Que decepção, me enganei. Por isso estou aqui, Senhor. Voltei pra te pedir perdão. Passei aqui, fala comigo. Senhor, me faça sentir, nos faça sentir sua presença, me acolhendo em seus braços, tirando todo meu cansaço, brilhando um novo amanhecer. Passei aqui, fala comigo. Senhor, me faça sentir, nos faça sentir sua presença, me acolhendo. em seus braços, tirando todo o meu cansaço, brilhando um novo amanhecer. Maravilha, você ouviu aí Raíssa e Ravel, Mundo Colorido, a pedido da irmã Francisca, Maria Francisca, né? E recebe o nosso abraço aí, você, sua família, Deus abençoe aí poderosamente, em nome de Jesus. Eita maravilha, estamos aqui na expectativa da virada do ano, vamos passar aí para 2026, né? 2026, hoje é 24, a virada, meu amigo, vamos fazer aquele churrasco, churrasco de arrancar pica-pau do toco, coisa de primeira, viu? Se você quiser participar conosco, eis aí a oportunidade. Hoje já comprei 11 quilos de carne, vamos comprar mais, pelo menos uns 15 quilos. E vai ser bênção. O povo de Deus numa alegria só, né, missionário? Comer carne até amanhecer o dia, né, pastor? Até amanhecer o dia. Comer carne, beber coca e arrotar pro cão. E no dia 2 começa o nosso projetando. 12 dias de festa. 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, não é isso, pastor? 12 meses de vitória. É isso aí. Todo dia vamos estar lá na igreja, de joelho dobrado, clamando ao Senhor e ouvindo a palavra do céu. E já na expectativa que o ano de 2026 vai ser bênção. Capeta velho, que se prepare. Vamos botar pra correr, né, pastor Isaac? Botar pra correr. Vamos lá? Eu contemplo um homem vestido de branco, e tocando a sua enfermidade ele vai curando. O contato que temos com Deus é somente a fé. Muito bem, nós vamos à propaganda missionária. Depois já louvou aí. Muito bem. Regiane Cosmético, lá no miolo da cidade, o telefone é o 999-85-1149. Lá você vai encontrar perfume da Natura, Boticário, importados e Avon. Lá você vai encontrar aquele kit da Tapaué. É uma maravilha, quem gosta é as mulheres. Vai lá. Vai lá, meu amigo, comprar pra sua esposa. Viu? Presente de Natal, né, pastor? Presente de Natal. Dá tempo. Dá. A irmã Regiane te espera lá, viu? Vai lá. Vamos falar de Nonato, Nonato do Espetinho Cabeça de Gato, espera por você todos os dias em frente à padaria do Camilo. Passe ali e saboreie aquele espetinho delicioso de boi, de porco, de frango. O telefone do nosso amigo Nonato é o 999-21-7015. Vamos falar também do frigorífico Avenida. É o frigorífico do nosso amigo João do Genésio. Fica ali na saída para o Caldeirão Grande. Passe lá e compre carne de qualidade para você consumir juntamente com a sua família. O telefone do frigorífico Avenida é o 999-487755. 999-487755. É com você, pastor Isaac. Alô, meu amigo doutor Antônio Filho. Tá tudo bem por aí? Tô tranquilo? Receba aí o nosso abraço, o nosso carinho, você e a irmã Tainara. Muito bem, Fabiano Turismo, né? Deixe pim. Fabiano, meu amigo, como é que tá por aí? Quero agradecer todos os nossos patrocinadores, né, missionário, esse ano. É verdade, estiveram conosco nos ajudando, contribuindo. Né? Deus abençoe ajudando vocês. Ajudando a manter esse programa no ar. Esse povo é bênção de Deus. Nós somos gratos a Deus pela sua vida, viu? Fabiano Turismo, viaja todo dia para Campos Salles. Leva encomenda, traz encomendas. Você fala com o Fabiano, meu amigo, e ele faz tudo para você. Faz as suas compras lá em Campos Salles e traz, viu? É compra grande não, assim pequena, uma coisa. Traz lá um... O que é, missionário, que eu digo para ele trazer? Uma porta. Uma porta. Uma lata de tinta, faltou tinta na construção. Ele traz. Fabiano é show. Eu já vi ele descarregando em cima da van um monte de ferragem. Acaba inteirado. Ele traz. O telefone do Fabiano é o 994410249, viu? Alô! Meu amigo Fabiano e toda a sua família, recebe o nosso abraço aí, viu? Vamos em frente, missionário. Vamos falar agora da doutora Daniele Monteiro. Alô, Biel! Um abraço, Biel! Doutora Daniele Monteiro espera por você, você já sabe. É como sempre diz o nosso pastor, né? Você entra lá escambichado e sai empinado. Pense, a mulher tem as mãos macias, viu? Ela é especialista mesmo. É bom demais. Doutora Daniele Monteiro, fisioterapia respiratória, reabilitação funcional, terapias alternativas. Tá precisando fazer aquele botox, ficar com o rosto assim mais puxadinho, né, pastor? Tirar as rugas. Deve ficar mais novo, nós, né? Nós estamos precisando, né, pastor? Estamos precisando. Vamos orar para Deus mandar recurso, né? Mas essa nós, que mas é nós estamos bonitas assim mesmo, tá bom, né? Vamos reclamar, não. É, não pode reclamar, não. Mas você aí que tá incontente, que tá aí achando que o rosto tá muito enrugado, marca um horário lá com a doutora Daniele Monteiro, viu? Fazer aquele botox pra ficar com o rosto mais bonito, mais puxadinho. Pra tirar as fotos agora, né, na virada do ano e ficar bonito demais da conta. Doutora Daniele Monteiro também faz depilação a laser, né? Eu sempre demoro na propaganda da doutora Daniele Monteiro, porque ela faz muita coisa. Mas vamos lá, o telefone dela é o 9461-4507. 9461-4507. Everaldo Variedades, lá no miolo da cidade. Lá você vai encontrar um celular bom. Fone de ouvido, capim pro seu celular, quebrou a tela e troca a película, fica zerado. Lá você vai encontrar um rádio para você ouvir o programa Semente da Verdade todo dia. E também lá tem um chinelo pro seu pé. Vai lá. Alô, meu amigo Everaldo. Tá tudo bem? Você e sua família? Eu creio que sim, né? O telefone do Everaldo Variedades é o 999-78-5765. 5765, tá bom? Vai lá, ligue para ele e pergunte. Everaldo, você tem isso assim, assim? É claro que ele tem. Tá bom? Vai lá. Vamos lá, missionária. Vamos falar agora do Iracema Restaurante. Iracema Restaurante agora está em novo endereço ali na Avenida 7 de Setembro. Passe ali e saboreie aquela comida caseira, aquela comidinha feita na hora, deliciosa. Bom demais da conta. Se você não puder ir, liga, peça a sua quentinha. Ou então, lembrando que segunda e quarta-feira tem macarrão ao vivo, viu? Pensa num macarrão delicioso, meu Deus. A gente não come todo dia porque engorda, né, pastor? Engorda. Engorda, porque senão o trem é bom demais da conta, viu? O telefone lá do Iracema Restaurante, 999-78-35-87, 999-78-35-87. Manda aqui um alô todo especial pro nosso amigo pastor Hélio Soares, lá em Itaguaru, Goiás. Receba o nosso abraço, viu? Pastor Hélio Soares, sua esposa, a pastora Luísa, toda a sua família, Deus continue abençoando poderosamente. Manda um alô especial, pastor Gaspar, pastor Júnior, evangelista Silomar, e o já é pastor. Receba o nosso abraço aí, viu? E também nosso pastor Liberino, presidente do campo, da cidade de Itaguaru, Goiás. Recebe aí o nosso abraço, você, pastor Liberino, e toda a sua família, viu? Missionária Isaura, cantora Adriana, cantor e pregador Caio, esse povo bom aí da cidade de Itaguaru, Goiás. Sempre que a gente vai, a recepção é calorosa. Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. Pastor Isaac, vamos atender um pedido aqui muito especial de uma pessoa que nós quase não gosta, viu? Fala aí. Eu falo? Vamos atender o pedido do nosso filho, Guilherme. Muito bem, aí sim. Guilherme tá lá em São Paulo. Mandou mensagem aqui, disse que tá na escuta do programa. Alô, filhão Guilherme. Henrique Santo de Carvalho. Penso no cara bonito. Lindo demais da conta. Tu tem que achar mesmo, que tu é pai, né? Tem que achar mesmo. E a nossa filha Grace Kelly Santo de Carvalho, a lá Grace em Aparecida, tá Goiânia. Tá preparando a ceia de Natal. Vamos atender o pedido do Guilherme. Ele pediu Gabriela Rocha e o nome do louvor é Céu. Olha aí, Guilherme, é assim, você já sabe, né? Pediu, tocou, meu filho. Um abraço, que Deus abençoe. Ele, vestido em glória, está passando por aqui. Sinto o seu perfume, o seu espírito. O seu espírito flui. Muito bem. Você ouviu aí o Belo Louvor a pedido do nosso filho Guilherme Henrique Santo de Carvalho. Nós vamos aqui uma palavra aqui em poucos minutos. Em Mateus capítulo 2, estivemos falando ontem sobre esse assunto lá na igreja. Claro que lá nós tivemos aí uma hora, um tempo a mais, né? Para falar sobre esse assunto tão importante para o nosso elevo espiritual. Diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 2 e o verso 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Neste momento aqui, o rei Herodes ficou furioso. Diz o verso 3. E Herodes, e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se. E toda Jerusalém com ele. Então, mais do que depressa, e ele procurou saber onde estava o menino Jesus. Nós sabemos que o rei Herodes foi um rei terrivelmente endemoniado. Ele matou a sua própria mãe. Matou seus dois filhos. Com medo de perder o trono. Mas eu quero antecipar aqui, que não temos tempo de aplicar, mas eu quero já aplicar para você. Que Deus sempre guardou e sempre guardará os seus filhos. Então ele, em sonho, avisou a José para fugir para o Egito. Deus poderia fazer o contrário, poderia matar o Herodes. Mas Deus não faz assim, porque Ele trabalha do jeito que Ele quer. E entra o outro ponto principal, que José, ele atende o nosso Senhor. Ele atende a voz de Deus. Porque Deus, meus queridos, amados irmãos e amigos, Ele trabalha com aqueles que obedecem. Deus tem a pessoa certa para cada situação. Ele trabalha assim. Então, observa bem. esses magos, eles vão, a partir do verso 9, eu quero adiantar aqui, e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que chegando-se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Verso 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. Verso 11. E entrando na casa, achar o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádiva, ouro, incenso e mirra. A primeira coisa que eles fazem quando vê o menino, eles se alegram, eles prestam culto, eles adoram. E eu poderia aqui falar sobre adoração, esse Deus poderoso, esse Deus grande e tremendo. Nós sabemos que eles agora oferecem dádiva, o ouro, representando a realeza, o incenso, a divindade, e a mirra, a humanidade de Jesus. Eles reconheciam Cristo, Messias, que verdadeiramente Ele é tudo isto. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é Rei. Não existe nenhum na terra acima dEle. Herodes tentou matar, mas ele não conseguiu e jamais vai conseguir. Jesus se entregou no Calvário por nós, porque Ele quis. Porque Ele veio com essa missão, para se entregar na cruz do Calvário. E tudo o que aconteceu no ministério de Cristo não foi por acaso. Em tudo Deus tem, teve e terá um propósito na vida de todos nós. Por exemplo, quando ele fugiu para o Egito, já estava escrito: do Egito chamei o meu filho. Já estava escrito. Tudo que ia acontecer na vida de Cristo, e assim é na minha e na sua vida. Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, Deus Ele tem algo com os seus filhos aqui na terra. Então observa bem, verso 13. tinham-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em um sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. O Senhor deu uma ordem para José: levanta e foge para o Egito. O tempo já foi embora, né? Foge para o Egito e fica lá o tempo determinado, porque quando ele puder voltar, eu vou avisar também. É direcionado, meu amigo, guiado por Deus. Em tudo, na vida de cada um dos seus servos, ele vai guiando. Porque todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, esses são os filhos de Deus. Então o tempo já foi embora. Mas diz o verso 19: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu no sonho a José do Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procurava a morte do menino. Deus avisa o José para ir para o Egito, e avisa o José para voltar para o Egito, porque aquele que procurava matar já estava morto. É assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha, de uma forma toda especial. E o nosso Cristo viveu 33 anos aqui na terra. Se entregou no dia que ele quis, que estava determinado para ele se entregar. Morreu na cruz, mas o terceiro dia ele ressuscitou, e ele é o nosso Salvador. Amém? Vamos orar. Papai querido, Deus santo e poderoso, nós somos gratos a ti, Papai, por essa rica, essa grande oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado. Senhor, eu te apresento essa cidade, esse estado, esse país. Eu te apresento aqueles que estão, meu Pai, viajando, Deus, nas estradas do nosso país, livra da morte. Nós sabemos que final de ano, meu Pai, tem muitas mortes nas estradas. O teu Espírito me leva agora a orar por essas pessoas. Deus, vai guardando, vai livrando do mal. Eu te peço em favor dessa cidade, todos os moradores dessa cidade. Visita cada um, meu Pai, que todos venham entender. Deus querido, que o Senhor veio a essa terra, se entregou ali no Calvário, para que todos os homens viessem o pleno conhecimento da verdade. O Senhor nosso Salvador é o nosso libertador. Eu oro por aqueles que estão doentes, seja qual for a enfermidade, na pele, nos ossos, nos nervos, no fígado, nos rins, no estômago. Eu oro pelas autoridades também da nossa cidade. Deus poderoso, entra com providência em todas as áreas. Te apresento a irmã Lúcia, do irmão Bebê. Te apresento o irmão Expedito. Te apresento também, meu Pai, o irmão Geraldo, toda aquela família, a irmã Alva. Papai querido, fica conosco, nos guiando, nos fortalecendo, em nome de Jesus. Amém, missionária. Até amanhã, se assim o Criador nos permitir, né? É isso aí, pastor Isaac. Feliz Natal para todos os nossos ouvintes, né? Que Deus Feliz Natal. Abençoando. E até amanhã, se o Senhor nos permitir, né? Porque tudo é Ele que faz. Um abraço, obrigada pelo carinho da audiência.

Et bene grande graça para o mundo de hoje é o derramamento do Espírito Santo. É a graça que mais precisa ser pedida. Nossa Senhora em Medjugorje como que reclamou, dizendo: vocês pedem tantas coisas e não pedem o mais importante, não pedem o essencial. O essencial é pedir o Espírito Santo. Foi por isso que surgiu esse terço, o terço do Espírito Santo, no qual nós repetimos infindas vezes: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Mas com o acréscimo da promessa de Jesus: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Reze muitas vezes. Reze sozinho. Reze com outras pessoas. Reze especialmente com a sua família e pela sua família. Reze pela igreja. Reze pelo mundo inteiro. O mundo precisa ser batizado no Espírito Santo. Nós começamos professando a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Peço o Espírito Santo pela sua família, por cada um dos membros da sua família. Rezemos juntos, pedindo insistentemente: vinde Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Mais do que nunca, a juventude precisa do Espírito Santo. Os nossos jovens estão aí cheios de ardor e o Papa diz que eles podem colocar fogo neste mundo. Mas as tentações são tantas e os nossos jovens se dispersam e vivem em coisas vãs. Se os nossos jovens forem cheios do Espírito Santo, esse mundo vai ser diferente, totalmente diferente. Rezemos agora, pedindo que venha sobre a nossa juventude o Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Roguemos especialmente pelas mães, pelas mulheres, tão atacadas numa verdadeira conspiração contra o ser mulher, contra o ser esposa, contra o ser mãe. Peça. Peça que as mulheres sejam cheias do Espírito Santo como Maria. É muito importante. Rezemos. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. A igreja inteira E a igreja não é apenas o Papa, os bispos, os padres, não. A igreja somos nós. Nós precisamos. Peçamos por todos. Peçamos pelo Santo Padre, o Papa. Peçamos pelo nosso bispo e por todos os bispos. Peçamos por todos os sacerdotes. Peçamos por todo o povo de Deus. Vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. É preciso que os nossos doentes recebam a força do Espírito Santo. Sofrer é um dom. Sofrer alegremente, unir-se à paixão de Cristo pela salvação do mundo é um dom especialíssimo que nós não somos capazes de compreender porque é um mistério. Só pelo Espírito Santo os nossos doentes aprenderão a sofrer com eficácia. Pensamos que os nossos doentes sejam cheios do Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Nossa Senhora estava no cenáculo. Ela já era cheia do Espírito Santo. Foi por isso que ela concebeu no seu ventre o Filho de Deus. Ela está conosco. Ela precisa estar conosco em cada vez que nós rezamos esse terço do Vinde, Espírito Santo. Rezamos, portanto, com toda a igreja, com todo mundo que está neste vale de lágrimas. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a grande promessa de Jesus foi essa: vós sereis batizados no Espírito Santo. Porque João batizava em água, vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo. E então recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Desça sobre nós, Senhor. Desça sobre cada um desses nossos irmãos e irmãs. Desça sobre toda a igreja. Desça sobre o mundo a vossa bênção. Bênção de um Deus Todo-Poderoso que quer que nós sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fronteiras FM. FM. A número 1 em sucessos. Todo mundo ouve. 87,9. A rádio que toca o seu coração. Mas o sentimento tá do mesmo jeito. Você confiou no tempo, mas nem mesmo tempo arrancou do peito. Nenhuma aventura da nossa história. Pra que por um ponto final agora? Será que esse teu orgulho é tão forte? A ponto de vencer a briga com a saudade. Será que se eu seguir a vida, você vai ter entrar na minha vida e ficar a ver alguma estranha ocupada? sorteou no tempo, mas nem mesmo tempo arrancou do peito. Nenhuma vírgula da nossa história. Pra que pôr o ponto final agora? Será que esse seu orgulho é tão forte a ponto de você abrir a caixa da rádio? Será que se eu seguir a vida